é uma nuvem de saudade em meu pôr do sol. E eu ensaio dar um lamento blues, vozes da entidade num recanto nu, pensamento. Saudade em meu pôr do sol, e eu compondo só, quero ser mais um, quero que me abarquem nesse mundo. Novamente no pensamento.